No dia de finados constatará o mundo minha memória reverenciada. Bateste em retirada, me não deves mais nada. Com a tua consciência estás desobrigada. Só sei que quando contemplei flores de plástico amanhecer, ordenando a minha campa, quase levantei indignado a tampa do meu pesado ataúde. Quis fazê-lo, mas não pude, por estar debilitado. Um cadáver, um coitado, em estado precário de saúde. E no dia de finados, no dia de finados, constatará o mundo minha memória reverenciada. Bateja em retirada, me não deve mais nada. Com a tua consciência, estás desobrigada. Só sei que quando plástico amanhecer, ornando a minha campa, quase levantei indignado a tampa do meu pesado ataúde. Quis fazê-lo, mas não pude, por estar debilitado. Um cadáver, um coitado, em estado precário de saúde. E no dia de finados, no dia de finados, constatará o mundo